Eu acabei de receber um e-mail aqui falando que meu pote de tempero já foi enviado já. 16 potes com vidro de jatório. Vai chegar amanhã, provavelmente. Pote de Porque quê? foi Sedex. Temperos. Mas tempero o quê? Pra enfiar no cu. Não, mas quais Sabe o que é temperos, tempero pra caralho? enfiar no cu? Galileu! Galileu, Galileu, Figaro! Cheguei, estou no paraíso. Sou Rafael Salimena, estou com Rafael Saldanha e Diogo Brito e esse é o Mimimi do Mimimi. Senhores, para datar o programa já, semana passada eu fiquei muito abalado pela morte de um ídolo. James Gandolfini, o Tony Soprano, morreu. Cara, eu fiquei muito chateado também com a coisa, mas depois eu fiquei pensando. E cara, ele só era o Tony Soprano. Um camarada nosso botou no Facebook aqui, ele falou, poxa cara, era quase um membro da família pra mim, assim, eu tô extremamente abalado e tal. Aí eu parei pra pensar, realmente, você assim, acaba considerando um membro da família, assim, ainda mais que o cara é uma figura meio paternal e tal. Só que eu nunca fiquei triste por uma morte de uma celebridade, cara. Lembra aquele amigo nosso que uma vez acendeu uma vela pra uma certa celebridade morta e todo ano ele falava que ele acendia a vela? Isso nem é engraçado, né, cara? Mas não é assim, cara. Porra, não é engraçado? O que que é então, cara? Qual é o naipe da celebridade morta? Vamos falar, né? Lógico. Era o Joey Ramone. Podia ser pior. O último cara que ia querer que você prestasse homenagem pra ele. Então eu não sei de quem que você tá falando, não, que eu achava que era do Kurt Cobain, porra. Eu achei que era isso também, e é o famoso cara que descobriu que o Kurt Cobain morreu em 2003. Aí o cara, não, vou acender uma vela agora. Cara, o pior é que eu não lembro da morte do Kurt Cobain, cara. Eu lembro de ver a matéria no jornal. Eu já gostava de Nirvana na época. Nossa, então. Eu nem sonhava em gostar de Nirvana. Eu lembro daquele Hollywood Rock, que é tido como o pior show da história do Nirvana. E eu lembro de eu estar ouvindo aquilo e falar, caraca, que lixo, que barulhado. Quem que gosta dessa bosta? Eu já adorava, cara. Quando ele morreu, minha mãe chegou pra mim e falou: eu não sabia também quem ele era, não sabia de nada, mas já imagino o que vem. Quantos anos que a gente tinha na época, cara? Uns 12, 11? Ele morreu o quê? Em 94, não foi? Foi 94, se não me engano. Então a gente tinha 11 anos, é verdade. Eu lembro assim que a gente tava ouvindo na rádio, ah, não morreu e tal, e nem sabia quem era, né? Aí minha mãe virou pra mim e falou assim: bem feito também, esses caras aí ficam mexendo com cocaína, morre tudo. É o clássico discurso do pai, cara. Né? Olha que engraçado isso, cara. Na época eu falei assim, poxa, nem sei o que é isso. Aí quando eu fiquei mais velho, né, 14, 15 anos, comecei a entender como é que funcionava o mundo rock and roll, o mundo das drogas, eu pensei, cara, como é que minha mãe é ignorante, né? Tem muito rock que usa e tal, que não tem nada a ver. E hoje, mais velho, eu concordo com minha mãe. Realmente fechou o ciclo da vida, assim. Realmente é coisa de drogado, merece morrer, bem feito pra ele. Caralho, eu não poderia ter uma opinião mais contrária. Eu mas... lembro muito, cara, quando eu tinha por volta de uns 12 anos, 11 anos, eu queria comprar o disco preto do Metallica. E aí meu pai deu um chilique. Meu pai é chiliquento pra caralho. E aí meu pai deu um chilique que esses caras vão gastar tudo com cocaína, coisa e tal. Compra o Paul McCartney aqui. Quando eu era mais novo eu gostava dos Beatles, gostava do Paul McCartney. Porra, é certo, eles vão cheirar tudo, mas foda-se. Tipo, pô, agora eu vou ser responsável por isso. É o famoso o pai perdendo a noção do tempo, né, cara? Ele tá querendo que o filho ouça as coisas que ele gosta, quando tudo que o filho quer é ser diferente, né, cara? Eu até fui ouvir as coisas que meu pai gosta depois, mas... porra, tem o seu momento, não é com 12 anos. Sim, você tem que ter a rebeldia sem causa, porra, senão você não é adolescente. Eu acho que meu pai chocou porque com 11 anos eu gostava de A-ha, Michael Jackson, e com 12 anos eu gostava de Metallica, Sepultura. Eu acho que foi meio repentino demais pra ele. Andava de calça rasgada também, Saldanha? A calça rasgada não, mas camisa preta e cabelo encebado... foi bem tempo. Um abraço, Lucas Lima. Caralho, o Saldanha é metal, cara. Imagina ele com a camisa, né, do Megadeth. Cara, mas eu fui um metal muito precoce. Before it was cool. Não, eu lembro que o grande momento foi o Rock in Rio. Rock in Rio 2, o show de Sepultura, eu já era ligadaço em metal. Do Rock in Rio 2, eu só lembro do Copão do Bob's. Um clássico. Hoje em dia, eu adoro Iron Maiden, por exemplo, que é uma banda que me remete a esse período pré-adolescente, esse período infantil ainda, pueril. A Iron é bacana, eu escuto de vez em quando. Mas, porra, vocês estão desvirtuando meu bloco, porra. Tô aqui pra falar do Soprano. Mas não, é só falar. A celebridade que eu mais senti, assim, a morte, que eu lembro, claramente quando que eu recebi a notícia, coisa e tal, foi quando morreu o Chico Sainz. O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor, e toda a fauna flora grita de amor. Quem segura o porte-estandarte tem arte, tem arte. E aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico. Essa eu não tinha noção de quem era, muito cara. Muito bolado. Foi. Ah, cara. Você, ouvinte, você aí que gosta do Chico Science ou já gostou, vai tomar no seu cu. Porque esse é o cara Chico mais é muito foda, absurdamente cara, é muito superestimado foda. Da história, não Chico da música. Science é muito da foda. Da história. Porque ah, que vá homem... tomar no seu cu, Diogo. O cara que é muito homem foda. Medíocre. Que é medíocre é só cara, puta, pô, cabeluda. Vocês dois têm que parar urgentemente com esse extremismo de vocês. Que eu viro Jovem Nerd nesse programa por causa disso, cara. Você é vira, lógico, você cara, não era vira Jovem Nerd porque você tem essa mania de botar pano quente. Tem que deixar o pau quebrar, porra. Então tá bom, então quebra o pau aí falando do Chico Science, então, caralho. O Chico Science eu acho muito foda, e quem não gosta é retardado, mas o principal que eu vejo, assim, é porque era um cara muito novo e que tava meio que no auge, assim, quem acompanhava a carreira dele, sabia que dali era pra cima, e porra, foi uma morte muito imbecil, cara. O cara morreu, não dá nem pra falar assim, esse responsável tava sem cinto, não, o cinto de segurança do carro arrebentou, é muito imbecil. Cara, eu sempre jurei que ele foi, prepara a bateria, que ele morreu porque ele foi mordido por um caranguejo no mangue. Ai, Jesus, obrigado. Caralho, obrigado. Todo mundo sabe quem é picado por caranguejo do mangue, ainda mais o mangue que ele falava, ganha superpoderes. Que é a única que o pessoal sabe também, né? Desse gênio que foi o... Como é que ele chama? É o Chico César, né? É que ele compôs Mama África, né? Aliás, Mama África é muito melhor do que qualquer músico do Nação Zumbi que ou Chico Science. Menino, ou... Que, isso, você tá sendo menino. Um homem que fala que gosta de Bon Jovi não pode ter opinião de música, ponto. Cara, agora deixa eu te fazer uma pergunta do fundo do coração. Por que um homem que é o símbolo da bandeira nordestina brasileira chama Chico Science? Não, mas ele não era o símbolo da bandeira nordestina brasileira, muito pelo contrário. Temos uma bandeira nordestina? ele era... Pelo contrário, ele era o símbolo da bandeira sulista brasileira. Ele falava justamente de modernização de tradição. Quem era o símbolo do tradicionalismo era o Ariano Suassuna, que era contrário ao Chico Science. E ele falava justamente de você reinventar. Tá lendo seu mestrado aí, Saldanha? Jesus Cristo, morreu Tony Soprano, caralho. Mas é que cagou, Chico Sainz porque... de cu é rola, mas é o que eu tava falando, o Tony Soprano foi só o Tony Soprano. Tipo, você não é, você fala assim, porra, morreu o De Niro foi o Vito Corleone, foi o cara do Travis Bickle do Taxi Driver. Não, o Gandolfini foi só o Tony Soprano, isso que eu acho. O sogro do Ben Affleck, né? Pô, eu acho o Sopranos a melhor série já feita. Inclusive, teve um tweet do Bryan Cranston, que é o Walter White, dizendo que o Tony Soprano foi essencial pra ele, porque sem existir aquele personagem, não teria o Walter White, então não existiria o Breaking Bad também, né? Sim, com certeza, sim. Eu tava vendo as entrevistas com ele, né? Ele é realmente igualzinho o personagem, cara. Ele fala com aquele sotaque carregadaço, ele nasceu em Nova Jersey também, sabe? Mas pra não falar que ele foi só o Tony Soprano, eu lembro dele no A Mexicana, que ele era um matador gay da máfia. Sim, muito foda. Eu lembro dele único, também no... O único outro papel dele. No Homem Que Não Estava Lá. Ele morreu de ataque cardíaco, né? Então tem até uma piada do... Foi muito novo, 50 e poucos anos. Tem uma piada do Family Guy que o nego fala, eu tô mais desinteressado do que o James Gandolfini passando na frente da academia pessoal dele. Ele acende a luz e faz... Continua andando. Mas, pô, a culpa é de Hollywood que não deu trabalho direito pra esse cara e deixou ele em casa comendo sorvete lá, tomando sorvete assistindo televisão, cara. Porque eu gosto do jeito que você pensa. Ah, não, cara. Ele também fez aquele filme horrível, que também é o Chico Science de Hollywood. Ele é super pretensioso. Muita pretensão e tem uma veia política também. É um filme lento. Já descobriu já? Caralho, é o A Hora Mais Escura? Não. Porra, e é um filmaço esse filme e ele tá nesse filme. Então, eu ia falar disso agora que eu odeio os filmes da Catherine Bigelow. Eu acho que eu ela é o Chico Science de Hollywood, cara. Porra, essa mulher que for mostrar realismo... porque vocês estão falando do Chico Science de Hollywood. Vocês gostam do Rock of Ages da música. Eu tô falando Chico Science porque o Diogo começou com a parada. Mas é o Diogo mesmo. O Diogo gosta do Rock of Ages da música. Se não bastasse, ele gosta do Rock of Ages do cinema. O mais importante... Não é o Darkest Hour, é o caralho. É um outro filme que eu tô falando. Com o Brad Pitt, lembra dele? Eu gosto de matá-lo suavemente. Que o William Softly. Eu não vi esse filme. Eu também não vi, não. Mas todo mundo falou bem pra caralho desse filme. Esse filme é a pretensão vestido de gangster. Não é um filme de gangster. Mas, não. Cara, quando que ser despretensioso virou uma qualidade? Quando você tem pretensão que não é atingida, é uma coisa. Agora, quando você tem a pretensão e não tem o talento... A pretensão não é um problema. O problema é você ter o talento ou não, a competência pra fazer. Prefiro o cara que almeja a pretensão e não consegue do que o cara que almeja a mediocridade e consegue. Aí porra. Não. Tudo é muito relativo, né, cara? Tem filmes que você realmente vê os méritos da ousadia e o filme é bom no final das contas. Só que tem outros que simplesmente não, né? Tem outros que viram uma bosta. Eu saio do cinema mais feliz vendo Espartalhões do que quando eu vou ver um filme... Tá, Espartalhões foi horrível, né, cara? Foi o pior exemplo. Mas vendo, por exemplo, todo mundo em pânico... O Espartalhões, nada consegue ser pior que Espartalhões, cara. Eu não vi, cara. Eu não vi nome... isso, não, cara. Eu confundo todos esses filmes, eu Disaster Movie, Super Hero... Mas, assim, dizendo um exemplo real... O Todo Mundo em Pânico do Guerra dos Mundos, que é um filme desses besteróis. Porra, esse é muito bom, cara. Porra, novos, sério? É de longe o melhor. Eu me divirto aí, mais... Qual que é aquele que tem o Charlie Sheen? É o Sinais. Que é do Sinais. Esse é o 3? Eu acho que os últimos 3 tem o Charlie Sheen, cara. Esse é muito foda, cara. Esse do Charlie Sheen é sensacional. Tem o Leslie Nielsen também, né? Que ele faz o meu frontal. Sim, é um dos últimos papéis dele, né, cara? Aí, ó. Deu uma volta. Conseguimos, hein? Pô, tá aí. O Leslie Nielsen se bobear foi o que eu mais senti, cara. Porque ele era tipo um avô, sabe? Então era uma figura mais carinhosa. Sendo que o Tony Soprano é uma coisa mais pai, assim, né, que... Mas, Salimeno, eu tava pensando até no que eu falei e eu vou dizer tudo aquilo que eu disse antes. Mas a gente pensar o seguinte, fui conhecer o Tony Soprano, tipo, se a gente parar pra pensar, agora eu tô com 32. Do Chico Sainz, eu fiquei acompanhando a carreira dele, tipo, 6, 7 anos, só que eu tinha 17 anos. Que isso? Não, o Chico Sainz não teve... Ou seja, era metade da minha vida. Então, Chico Sainz não ficou por 6 anos, não é possível. Esse homem apareceu, morreu e sumiu, não? Ô, cara... Não, apareceu na sua bunda, porra. Tipo, eu acompanhava desde os Adrenal Rock de 91, coisa... Ô, cara, mas olha só. Ou seja, o Saldanha gostava before. Chico Science before it was cool. Before it was cool. Aqui, mas olha só, tem que fazer justiça aqui, que nesse programa a gente tem essa mania de começar a falar de uma coisa e depois partir pra outra e tal. Cara, eu já falei que o Sopranos pra mim é a série mais bem feita de todas. E eu tô reassistindo agora, já tô reassistindo há um bom tempo, já tá na última temporada já. Cara, eu levanto igual assistindo futebol pra assistir aquilo de novo. Pelo menos nesse papel. Ele faz coisas que eu vi pouquíssimos atores conseguirem, assim. Uma das poucas vezes que eu realmente entendo o cara ser tão premiado por um personagem, assim, sabe? Então eu realmente queria deixar aqui minha homenagem e é um cara que vai fazer falta. E eu sei que é um oportunismo do caralho, mas, pô, é por um lado, mas por outro não é, porque, pô, é o meu trabalho, é o meu jeito de homenagear o cara, né? Eu desenhei uma camisa pra loja em homenagem ao Tony Soprano. Mercenário! Então, pô, vou deixar o link aí pra quem quiser. Mas a camisa foi do caralho, eu vou comprar. Dê-me aquela... dinheiro, amigos, dê-me dinheiro. Ou seja, tá lucrando em cima da morte. Esse bloco inteiro foi, na verdade, pra fazer uma propaganda e você ganhar dinheiro em cima da morte do seu ídolo. Foi o jabá mais mal disfarçado da história do mimimi. Eu tava pensando nessa parada. Tipo assim, o cara que faz um cartoon, que trabalha pro jornal e faz uma homenagem, ele tá recebendo por aquela porra daquele cartoon. Então vai tomar no cu, porra, deixa não, eu ganhar... Não, ele tá recebendo pelo cartoon, qualquer cartoon que ele exato. Entregue. Exato. Se ele faz o cartoon do cara que ele gosta, é uma homenagem. É exatamente o que você eu tô fazendo não, com a camisa. Você é uma puta paga. Eu tô recebendo por todas as camisas que eu faço. Peraí, você tá justificando isso pra gente ou para si mesmo? Não, eu pensei nessa discussão pra mim mesmo antes de fazer essa coisa. Ah, tomar no cu já me desmascarado, dá foda essa porra. Celso Limena, você falou aí que você levantava, que nem acompanhando o futebol, vendo Sopranos. E uma coisa que eu tenho reparado ultimamente é justamente, eu não torço pra seleção brasileira desde os meus 9 anos de idade, mas eu fico abismado como é que eu não tenho mais o poder de me comover com a seleção brasileira. Tipo, vendo futebol, eu não levanto mais igual você levanta vendo Sopranos. Cara, eu vou te falar que com a seleção brasileira é mútuo, viu? Aliás, sabe qual que é o último jogo da seleção brasileira que eu vi? Brasil e Holanda, pela Copa de 2010. Caralho. Porra, eu achei que tinha sido aquele amistoso de 2012. Cara, não, tipo, eu, amistoso eu já não assisto já normalmente. Porra, mas... Tipo, de time nenhum, de seleção nenhum. Agora, nas Copas eu ainda tento criar, né, aquele sentimento pra assistir junto com a galera e tal, é legal, reúne a família, e aquela hora que você ouve gente que só assiste futebol de 4 em 4 anos comentando o negócio, como é que deve ser feito e tal. Mas é esse o atrativo? Pois é. Mas é isso que me afasta do negócio? É isso que eu tava percebendo, cara. Eu falei, sabe por quê? Eu gostava de Copa quando eu não entendia de futebol, cara. Before it was cool. É, quando eu não entendi de futebol. Agora, tipo assim, um jogo do Carioca do Flamengo vale mais pra mim do que final de Copa do Mundo do Brasil, cara. Cara, muito cedo eu comecei a torcer, não contra a seleção, mas comecei a torcer por outra seleção. É lógico, né, Saldanha? Claro. Não, cara, eu te digo o seguinte, eu não torço contra a seleção brasileira, só que tem alguns jogadores em específico que me irritam de tal maneira que eu não consigo torcer a favor. Exemplo? Tipo, a era Roberto Carlos foi uma era que eu tava torcendo o nariz demais, que eu acho aquele cara um escroto. E nego pagava um pau, o cara não sabia cruzar e era o maior lateral de todos os tempos do Brasil. Toma no cu, porra. Ele é dono da célebre frase: meu relógio de pulso vale mais que seu apartamento. Vocês sabiam disso? Eu sei de uma frase dele, acho que da mesma entrevista, que ele fala: eu não sei como é que um brasileiro consegue viver com menos de 50 mil. Como é que eu torço pra esse cara? Como é que eu torço pra esse filho da puta? Eu não consigo. Aí chegou um momento ali, 2007, coisa assim, que eu falei, porra, 2007 não, 2010, 2011. Falei, não, já limpou a escumalha, porra, tem uns jogadores que eu gosto do Juninho Pernambucano. Ah, puta que pariu. Aí aparece o Neymar. Aí, porra, não consigo torcer pra aquele filho da puta, cara. Eu gosto do Neymar, cara. O cara se joga o tempo todo no jogo. Fala, porra, dá vontade de dar uns tapas na cara e falar, esse jogo pra homem, menino. Para de se jogar no chão. O último jogo da seleção que eu realmente me importei, eu assisti até com o Diogo, que foi a eliminação de 2006. Do jogo contra a França? E o Diogo tava torcendo contra. Nossa, isso deu muita confusão, cara. Eu tava num sítio, tava eu, o Diogo, mais umas 3 ou 4 pessoas e ninguém tava torcendo pro Brasil, cara. Só o Humberto que falou que tava torcendo pra Inglaterra e depois virou a casaca no meio do jogo. Eu tava num bar, devia ter umas 70 pessoas, a televisão foi pra filmar o barco e tal, e tava eu e um outro cara torcendo contra. Ô, velho, mas você vai pro bar torcer contra o Brasil na Copa, Saldanha? Cara, puta que eu não pariu, fui pro, né, bar, cara, pra torcer contra o Brasil. Eu fui pro bar porque a minha namorada na época queria ir, porque tinha compromisso social, várias pessoas, aí tava eu. E vou mandar um abraço, Renatinho e Samarino, os dois porque torcem pra Argentina. Então a gente tava cada um de um lado. Na hora do gol da França, no meio daquela multidão que se calava, eu só olhei pro Renatinho, só fiz, tipo, aquele yeah. Aí ele fez ali, discreto também, acabou. Ah, mas pelo menos vocês tiveram a decência de ser discreto, né? Porque o Cabecinha teve uma vez que ele foi assistir jogo do Flamengo, Flamengo e Madureira com a gente num bar. Tava comemorando o gol do Madureira. Chegou um flamenguista pra ele e falou assim: ó, amigo, só te dar um toque aí, que se você continuar assim, o nego vai te cobrir de porrada aí, beleza? Cara, eu acho que esse programa deveria muito mudar pra Cabecinha Cast. Porque todo programa tem história do homem. Cabecinha e amigos. Aliás, no meio do protesto de Juiz de Fora aqui, no primeiro que teve. Puta que eu pariu. Before it was cool. Não, ali já era after it was cool já. Eu encontrei o Além, nosso amigo aqui, ouvinte do programa, mandar um abraço pra ele. E falou, cara, mas quem que é o Cabecinha, cara? E curiosamente, o Cabecinha estava comigo do lado. Foi muito bom acompanhar a reação de... Brasil, Brasil, Brasil, Brasil. Voa, canarinho, voa. Mas, cara, essa seleção atual tem vários jogadores que eu gosto. Eu não tenho noção de quem seja, qual seja a escalação da seleção atual. Não, eu só sei que tem o Neymar, o Fred, o Hulk, o Thiago Silva... E o Júlio César? Cara, eu tenho assistido os jogos da seleção porque eu tenho feito uma estratégia que é na hora que tem jogo da seleção, eu vou pra academia. Que aí a academia tá mais tranquila, tá vazia, e eu acabo pescoçando os lances do jogo. Mas nego tá ficando em casa pra ver Copa das Confederações, cara? Rapaz, o nego fala que, o Brasil parou, não gostam mais de futebol, porra nenhuma. Tipo, os bares estão ficando cheios, do mesmo jeito que ficavam sempre. Cara, Copa das Confederações, eu acho que eu nunca assisti jogo de Copa das Confederações na vida. Até mesmo porque começou em 90 e poucos, né? Tipo, você não era mais criança quando começou. Cara, eu gosto muito do Oscar, eu acho um jogador foda, eu acho um jogador zaço. Tá pipocando, eu tá gosto. Pipocando agora. Hein? Ele é bom, mas ele tá pipocando. O Oscar é o Mão Santa que tá sofrendo. Com... Isso, esse aí. Esse... Um abraço pro Oscar aí, esse aí. É esse é um... Cara, esse é um... Uma marca maior. Que um abraço isso, pro Oscar aí. O homem que defende a ditadura militar, que fala que foi bom, que foi bonito. Cara, é esse homem que você tá falando que é lindo. Tudo que esse homem já fez de errado sumiu naquele momento que ele tava incentivando a torcida a vaiar o adversário no Pan-Americano, cara. Esse eu sempre achei um dos maiores. Grande Oscar, eu acho sensacional. Eu acho esse cara um dos maiores da nação. Mas enfim. Sabe quem que eu acho o maior da nação? Você. Cara, eu queria muito ser, mas ainda não sou, não. Agora, ilustrando aqui a conversa sobre futebol, um amigo nosso aqui, nós todos temos em comum, Felizão, agora, cara, são 11h10, teve o jogo do Brasil hoje, né? Não, e detalhe fala... que esse podcast tá sendo gravado pra entrar no ar amanhã. Vai entrar sim amanhã. Vamos tentar, né? Mas aí, esse amigo nosso colocou assim, aí galera, Brasil 2x0 no Uruguai, eu tava sentindo falta do país do futebol... Nem parece que o Brasil jogou hoje. Energia positiva é bem-vinda. Vamos empolgar aí. Aí chega o cara embaixo. Ou foi 2x1. Ai, vida de solteiro. Sorry for party rocking. We don't believe in defeat. That's why we're back for three piece. Hi Jenny. Mas é, o ouvinte que tem uma vida social aí, ou então não liga pro que a gente fala, não sabe disso, mas o ouvinte retardado sabe que eu saí da minha cidade natal, também conhecida como Roça Mineira, não é redundante, porque realmente ela foi parar na Roça Paulista. Não. Foi parar na Roça Paulista. Eu acho que das roças mineiras todas, a que você saiu é uma das menos roças, porque a tal da capital, puta que pariu. Sim, também. E tô sem tempo pra nada aqui, não tô saindo, não tô fazendo nada, tô só trabalhando e sofrendo e chorando. It's 4 in the morning, the end of December. Bem-vindo à minha vida, amigo. Pois é, eu até ia falar, né, que na minha vida não tem espaço pra mais nada. Eu ia falar que era bem-vindo à vida de adulto, mas... Não, aí já é outro lado. Então eu separei aqui alguns itens aqui que eu queria falar. Ia deixar pra vocês escolherem, mas assim, eu tô tão desanimado que eu acho que também vocês falam aí, eu só escuto. Caralho, o primeiro cara. Item é brownies, porque eu adoro brownies, eu quero falar sobre brownies. Sabe o que eu lembrei agora, cara, do My Name is Earl, você lembra daquela série do Jason Lee? Aí ele tinha um irmão meio retardado, que aí ele ficava falando essas coisas. O que você tá pensando, Randy? Ele falava, cavalos. Cara, sabe o que eu lembro? Eu acho que foi a coisa que eu mais ri depois da cara de bunda no South Park, numa série, incluindo o Seinfeld, mas que eu gargalhei, foi quando eles focaram o programa, o My Name is Earl, no My Name is Randy. Você lembra daquela apresentação que eles mudaram a entrada, cara? Que era o mundo... Sim, cara, sim. Pois é, era o mundo na visão do Randy. Pô, essa série era muito promissora, né, cara? É, o segundo assunto que não dá pra gente falar, porque a gente já falou algo relacionado, mas eu quero falar muito, e esse aí, num futuro, eu quero falar num temático sobre esse homem. Esse homem. Não vai acontecer, então eu vou falar no mimimi do mimimi. Quem é o homem? Que é o Galvão Bueno. Nossa senhora, cara. Se for falar sobre esse homem num programa temático, vocês trazem o Humberto, que gosta desse cara, e me tira do programa, cara. Diogo, você se fudeu. A gente falou um bloco inteiro sobre a seleção e não citou o Galvão Bueno. Eu vou cortar essa merda de edição também. Eu faço questão que esse homem não seja mencionado nesse cast, cara. A terceira coisa que eu queria falar... Também um assunto muito engraçado sobre ver apartamentos, já que eu estou de mudança. E tem vários aqui, mas assim, também tem o... Tem vários, não tem nenhum que presta. Esses são os melhores que você separou, né? Você falou os top. Então, não, isso aqui vai parar o Brasil, vai chocar corações. Então manda. Compra de eletrodomésticos. Cara, eu tô muito sem cabeça pra fazer piada, cara. Diogo, eu estou invejando a sua vida de solteiro. Eu acho que jamais a solteirice foi tão exaltada na podosfera brasileira. Cara, a gente vai ter que arrumar um membro novo pro programa, é isso? Cara, o nosso Lescão virou adulto. E aí, o que a gente faz? É, vai entrar o vida de solteiro, vai chegar aquele cara, aquele homem modorrento, deprimido, falando, moçada, a vida é foda, cara. Cara, tô comprando móveis aqui. A vida não é aquele saco meio murcho. Hoje eu vou ler aqui uma planilha dos meus gastos. Cara, é porque a gente faz um podcast, não faz um videocast. Senão ia ser a vinheta do Vida de Solteiro. O Diogo ia entrar e entrar o cara de armadura com a galinha na mão e dar na cara do Diogo. Ia ser só isso. E aí as ouvintes mulheres que já tiveram a lua de mel com o Diogo, todas se apaixonaram, vão começar a procurar o divórcio. Vai virar aquela coisa que a mulher vai ficar batendo bolo, o marido reclamando da vida. Pior que nem é. O pior que vai chegar naquele momento simplesmente da monotonia. As mulheres vão simplesmente enjoar dele, mas não vão ter coragem ainda de falar. Cara, vocês estão me bulliando tanto que vocês conseguiram sair. Olha que engraçado como é que foi a volta. Vocês começaram a me zoar falando que minha vida de solteiro é uma merda, que eu não faço nada. Aí, de repente, quando vocês me deram uma mulher, eu fui direto pra fase monótona. Eu não tive nenhuma trepadinha na fantasia. Nem na fantasia eu tô trepadinha. Eu fui direto pro rolo de macarrão. Eu não queria falar nada não, cara, mas, Diogo, a qualidade do seu humor tá caindo, hein, cara. Quando eu vejo você no mimimi ali, é só aquela piada de tiozão, é o membro mais gostoso do Cash. Não, ele virou o Tito Pavê. O problema principal, cara, na verdade, nem é a falta de pegação ou do que for, mas sim minha vontade de viver. Foi embora. Não era isso que eu ia falar, mas eu não resisti, cara. Porque minha voz tá tão triste que eu estou com pena de mim mesmo. Isso me lembrou a notícia que eu li essa semana, que é um casal que apresentava um programa de auxílio a suicidas, suicidou-se. Nos Estados Unidos. Cara, isso é muito... Cara. A semântica dessa frase é meio complicada. Você fala, auxílio a suicida, eu acho que ele vai ajudar o cara a suicidar, né? Eu não sei se foi na ficção ou se rolou uma notícia mesmo que tinha uma pessoa que trabalhava nisso que incentivava, sacou? Só pode ter sido na ficção. Foi na ficção. Eu já li isso também, cara. Mas faz muito sentido o cara ser sádico ao extremo e não incentivar, falar, pula mesmo, isso aqui. Mas o cara botar, tipo assim, você pode ser um serial killer, sabe? Eu não penso no cara falando pula mesmo, assim, com animadão. Eu penso uma coisa meio... Você já viu aquele vídeo do Porta dos Fundos? Do cara que contrata o Michia pra pegar a mulher dele e falar que vai botar a mãe no asilo? Sim, isso sim. É muito, eu penso uma coisa bom, mesmo. Cara. Isso é genial. Aí, pula. Porra, sabe o que eu lembro quando faz esse negócio do pula, cara? Do Tijuana, meu irmão! Puta que o pariu. Cara, eu tô falando, ele tá murchando, cara. Tá minguando. Elcorn. Oh, well, everybody's heard about the bird. Pior que a gente vai ficar entre o Léo e Humberto pra terceiro. Caralho, fudeu, cara, acabou. Ó, tem o chato, gente. Não pode esquecer o chato tá aí rodando. Bom, mandem seus currículos pro mimimi, galera. Ó, a gente tá procurando o terceiro membro. Estamos contratando. Ih, manda esses currículos. Um abraço, Galfurion. Lá vem esse homem de novo. Aliás, a gente tá gravando com microfones novos. Melhorou um pouquinho aí ou não? E já saímos do banheiro. Cada um tá só na sua casa. Quer dizer, mais ou menos, né? Eu não tô em casa, porque não arrumei lugar pra morar ainda, gente. Tô um nômade. Tá no hotel pago pela empresa, porra. Deve tá aí num luxo do cacete, usando roupão, que já foi usado por vários cus suados antes de você, mas isso aí você não tem que pensar nisso, não. Eu tô feliz com esse bloco do Diogo, que eu vou finalmente poder colocar o Leonard Cohen no BG do programa. Peraí. Passarinho, que som é esse? Que som é esse? Até seu peito foi triste hoje. Eu penso nesse cu como um cu com um smile pra baixo. Ah, cara, peraí. Pô, lembrei de uma coisa que eu queria falar, agora eu vou até animar e ficar sério aqui. É só falar um peito que eu já fico todo empolgado já. No último podcast temático nosso, que foi o podcast sobre trabalho, nós meio que introduzimos de tabela o passarinho que cu é esse, né? Que na verdade foi uma ideia. Uma lembrança. Sim, foi uma lembrança do Saldanha a respeito do Rá-Tim-Bum. Nem era o Castelo, na época era o Rá-Tim-Bum, né? É, sério, aquilo não é do Castelo, não. Nossa, me senti velho pra caralho agora. Ô, cara, eu acho que aquilo ali deve ser do Castelo, porque eu assisti o Rá-Tim-Bum antigo e não lembrava não, disso. Não, aquele é o do Rá-Tim-Bum. Eu lembro só do Senta que lá vem história. Nossa, é o Marcelo Tazni, cara. Que bosta. Vou explicar então, porque este é mais um dos mimimemes. Caralho, se você conseguir colar essa gíria, parabéns, cara. Congratulations. Não, não vai. Ela tá meio que pegando no Twitter. Às vezes que eu tô triste e chorando, eu coloco, eu só escrevo passarinho. E aí vem um monte de imbecil falando, que cu é esse? Mas um monte de gente, cara. Aqui, para de xingar o ouvinte que eu aposto que isso aí tá sendo o ápice da sua semana, tá? Cara, se vocês conseguirem colar isso pra nego mais baludo, mais pica que a gente, retweetar um passarinho... Mais do que a gente seria 401 seguidores, então. A gente tem só 400. Não, mas tem que ser bem mais que a gente, porra. Não... É só pedir o circo pra fazer, porra. Não, não, não. Não vale o circo. É. Ou então, circo. Vale você, mas você não fará. Engraçado, hein, Saldanha? Não, que eu quero obrigado, mesmo encher o saco dele. Esse foi o melhor momento da minha semana. Desculpa, cara, não resisti. Filha da puta. Aqui, eu vou mijar só um segundo. E aí, caralho, nessa porra de bloco... Cara, vai falando, porra, foda-se. Tinha duas bailarinas que ficavam ouvindo um instrumento pra criança de meio ano de idade, que era... É, guitarra, bateria, o que for. Enquanto tocava uma música do músico improvisando um instrumento, ficava cantando, passarinho, que som é esse? Aí você falava, era o som da guitarra, blá, blá. E o desse vídeo que a gente achou aí, o cara tá moendo a flauta, né, cara? Tá. Porra, já é trotal pra... frenética a flauta transversa. Eu acho que serelepe seria o termo correto. Enfim, foi isso que aconteceu. Alguém, que eu não vou falar quem foi, peidou na sessão e o Saldanha, maluco, falou: passarinho, que cu é esse, ao invés de que som é esse? É uma diversão. Então, a partir desta, por meio desta, vem instituir a terça-feira do passarinho. Que isso, cara? Toda terça-feira eu irei postar em um momento do dia, pode ser de manhã, à tarde, à noite, quem sabe até a madrugada, passarinho. Enquanto ao menos um seguidor perguntar que cu é esse, continuarei fazendo. Leitura de e-mails. De novo, 3, 2, 1. Leitura de e-mails. Vocês vão deixar falar sozinho toda vez agora. Não, eu falei. Falei junto, não. Todo mundo falou, doente. Tira a porra do ouvido. Tá chegando aqui, não? Ah, foda-se, vambora. Então vamos falar mais uma vez, vai. 3, 2... Ah, não, eu vou falar sozinho, tomando cu. Tu não é bobo, não. Eu tô disposto a falar. Vamos lá, que essas leituras de e-mails vai ter que ter menos de 5 minutos, que eu tô sem paciência de editar isso pra amanhã. O Gustavo Schmidt mandou um e-mail pra gente dizendo: olá, mais uma vez, amigos do Mimimi. Acho que aprendi o nome do programa depois de tanto criticarem por eu escrever MimimiCast no último e-mail. Gostaria mais uma vez de dar os parabéns, porque vocês são foda. Muito obrigado. A situação mais foda que aconteceu comigo foi quando me mudei sozinho para Curitiba e morei com uns amigos que não faziam nada além de estudar. Então todas as noites nós bebíamos muito e até muito tarde, até as 4 da manhã. E ele tinha que acordar às 7 e pouco para ir para o trabalho, que aliás é o tema do último programa, por isso o tema desses e-mails você sempre trabalha. Ah. Até que um dia ele estava tão de ressaca, com aquela cara amassada e voz rouca, dor de cabeça, cabelo estilo ninho de rato, que decidiu ir para o banheiro do escritório. Ele explica que era uma loja de informática onde ele fazia vendas online. E tiraram um cochilo no chão mesmo. Aí colocou o celular pra despertar em 10 minutos. Só que na hora ele não se lembrou que a loja inteira tinha apenas aquele banheiro e tinha 8 funcionários e 2 chefes. Puta que pariu. O que aconteceu? Lógico. Foi que ele deitou no chão do banheiro em posição fetal às 10 horas e acordou uma hora e meia depois com alguém batendo na porta falando em chamar o SAMU. Puta que pariu. Que isso? Chamar o SAMU, me ajuda. O SAMU, pô, aquele tipo resgate. O Diogo não conhece SAMU. Ah, é, o Diogo esteve fora. Não, mas pô, você não esteve fora por 10 anos. Call 911. Quando você vai chamar o SAMU, eu achei que era tipo chamar o Hugo. Imaginei que fosse isso. Ele falou que levantou, abriu a porta e disse que desmaiou porque teve uma tontura, mas tava tudo bem. Só que ele tava cheirando a cerveja mesmo depois de 2 banhos e 2 escovadas de dente. Aí isso resultou que obviamente, que dia da semana, na sexta-feira, ele foi chamado e recebeu a famosa frase: seus serviços não são mais necessários. Cara, aí foi o erro. Você não pode fazer isso na sexta, cara. Não, por não, isso não. Que eu bebo ele não fez na sexta. Ele foi chamado na sexta-feira, mas eu acho que ele não caiu na sexta. Ah, não, porque se não foi na sexta, isso é rancor. Não, o nego já sabia que ia mandar embora, aquilo que a gente debateu. O cara espera até sexta-feira. Não, mas isso aí é guardar rancor. Ou então, se foi muito grave, cara, você, porra, fez uma merda grave na terça-feira. Você sabe que vai ser até sexta-feira essa merda. Começa a tocar os aralhos, você tem pelo menos 3 dias de diversão, porra. É, pois é, faz sentido. Esse e-mail me lembrou uma parada que eu não contei no e-mail do trabalho, que eu não vou contar agora que também... Não tem história curta, né? Só história grande. Mas, no resumo, foi a noite mais insólita da minha vida. É, eu até também mandei um e-mail já pra galera, né? O paquiderme tava com as duas pizzas quentes na mão, cara. Filha da puta. É surreal, né, cara? Não dá pra acreditar. Caralho, cara, ainda bem que você não contou no programa. Se você tiver tempo pra editar ela amanhã, você me edita. Se não tiver, você corta. Né? Vou ter tempo pra editar. Azar do ouvinte, né? Ele que se foda. Aí ele diz o seguinte, pra fechar o e-mail aqui. Ele falou que ficou puto, mas ele não se revoltou porque o vacilo foi dele. E aí ele disse que quando pergunta por que ele foi demitido, ele fala que é porque queriam empregar um outro cara, e aí como ele era mais novo no trabalho, eles deram o pé na bunda dele. Cara, essa desculpa, eu só não usei essa desculpa porque eu não precisei ainda, mas essa desculpa é sempre válida, cara. Não, cara, com uma história dessa, o cara tinha que bater no peito e sair contando pra todo mundo, porra, é muito bom. Ele diz, então, galera, é isso aí, obrigado pela atenção e um lindo beijo para todos. Olha só quanto carinho que a gente recebeu. Então vamos lá, meu nome é Matheus... E eu vou comentar sobre o último mimimi. Ah, então você é o cara que vai substituir o Diogo? Graças a Deus. Que fala sobre o trabalho. Eu comecei de estagiário em um laboratório, estava trabalhando na... Cara, meio pequeno. Pular, mas é a parte principal do e-mail que eu vou falar. E estava trabalhando há pouco mais de um mês. Então meu único trabalho era recolher lixo do chão, lavar tudo que os outros usavam e ainda ser garoto de recado. Contínuo? Até que finalmente minha chefe disse que eu iria trabalhar de verdade. E que quem iria me ensinar as coisas ia ser outra estagiária. Mesmo estando lá mais de um ano, ainda não sabe o básico, ou seja, também no cu. Caralho, tá difícil, hein, João? Cara, se quem vai te fazer o se quem vai fazer seu treinamento é outro estagiário, você já tá fudido, cara. Você tá uma merda. Cheguei cedo e a primeira coisa que a guria. Opa! Que a guria me manda fazer é ir comprar café. Caralho, que filha da puta, cara. Que filha da puta. Eu tô vendo esse e-mail agora pela primeira vez. Caralho, imagina, cara, se uma estagiária me manda comprar café pra ela, cara. É o que a gente falou no programa, cara. É o poderzinho. Sim. O pequeno poder, exercido, cara. Né? São os Dwight Schrute desse mundo aí, ó. E ele mandou aqui, ó. Que ela ainda não me remonçou. Ainda tá puta, ainda com os 2,50 do café. Não teve reembolso. Ela simplesmente leu pra mim o que a gente ia fazer. Parou na frente de uma pia e ficou fingindo que lavava alguma coisa na pia. Só pra ele ter que ir lá e fazer o trabalho de verdade. Caralho, cara, que filha da puta. Caralho, a próxima frase é muito boa. Pra encurtar... Pô, cara, lê aí que eu não tô conseguindo, tá difícil. Aí, ô Matheus, pelo menos você salvou a felicidade do Diogo essa semana. Ele disse, cara, eu vejo motivo pra sorrir de novo depois desse e-mail. Pra encurtar, me queimei e ainda deixei fungo, entre parênteses, um muito fedido, cair em mim. Então o cara tava queimado e mofado. E na porra do fim do dia, minha chefe chega pra ver como eu fui. Aí a filha da puta da estagiária começou a descer o pau em mim, falando que eu era folgado, não fazia nada, que era burro e estragava tudo. A única coisa que me deixa feliz é que, se continuar assim, eu vou ser chefe dela em pouco tempo e vou fazer ela até lamber o meu cu. PS, ela é feia pra caralho, isso também me deixa mais feliz. Olha, Matheus, porra. Caralho, cara. Ouvintes, se vocês acham que tá ruim pra vocês... Matheus, eu vou te falar, eu tentei ser escritor durante anos, escrevi bilhões de palavras. Eu acho que essa foi a coisa mais engraçada que eu já li na minha vida. Cara, eu acho que eu sei que tá triste demais. Não é tão engraçado assim. Porque foi muito coração, cara. Então, Pedro Bianchi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, isso aqui não é emergia, não, hein? Acredito que publicitários, designers e entre outros do ramo são um dos que mais tomam no cu. Ah, classe tomara, média, né, sofre do cacete. Tomara. Porra, vai ser lixeiro pra ver se é mais toma no cu do que o lixeiro, filha da puta. Se eu pudesse escolher um leque de profissões pra tomar no cu mais que os outros, com certeza o publicitário e designer estaria. Cara, Salimino, odeia muito publicitário e designer. Muito, muito, muito, muito, muito. Não, e é mais que eu faço muito serviço de designer, cara. Eu sou um designer. Ele fala aqui que trabalhou numa agência e que coisas absurdas aconteciam, tanto na parte do cliente quanto na parte do patrão. Ele fala que na agência cuidava de uma fanpage de uma loja vinculada ao perfil pessoal dele. Tá tudo errado. O Facebook mudou umas regras de privacidade, gerenciamento de página, acabou que misturou a conta pessoal dele com a conta da loja, que tinha cerca de 2.000 pessoas. A loja ficou com o nome dele por umas 3 semanas. Peraí, Saldanha, tô imaginando aqui se acontece com um dos nossos membros. Imagina, o que você tá usando? Que roupa que você vai usar hoje na festa? E fala, hoje eu vou de Humberto Queiroz. Ele fala que hoje em dia ele é analista de comunicação no hospital e que confessa que quando entrou lá, ele pensou que as bizarrices iam terminar, mas aumentaram. Que uma vez ele pediu uma logo para uma clínica de sono e que eles enviaram uma propaganda no Excel com a logo em baixa resolução e com uma foto que parecia que a clínica cuidava de pessoas broxas. Mas como assim? Talvez não deixe de ser verdade, que ele teve que redesenhar a logo deles para usar. Classe média sofre pra caralho, né? Ei, tinha um cara com peru mole, cara, na logo. Isso assim? Que eu tô querendo saber, o que que tinha nessa foto, cara? Devia ser um velho com pijamão com um volume pra frente. Mas não era broxa? E cara pagando saco, pô, né, cara? Broxa não vai ter volume, é pelo contrário. Cara, agora a gente passaria pro Twitter, pro Facebook, pros comentários da página, mas não vou passar porra nenhuma, a gente tem que editar isso pra amanhã, é isso, não, né? Não passa porra nenhuma, não, porra. E aí, lembrando também que nós estamos patrocinados por Buceta, sim, nós somos um cast que é patrocinado por Racha. Pililica, se tiver algum ouvinte menor de idade, é Pililica. Popoca? Popoca é lindo. Porzinha. Ah, tem um muito bom que eu lembro que um conhecido nosso tava na mesa da churrascaria e tinha uma menina que era prima do outro conhecido nosso. Aí ele olhou, a menina parecia com a Lucy Lawless. Aí ele falou, pô, você parece a Xana. A xereca. Aí a mulher, quem? Xana. Aquela de armadura. Cara, aliás, ela no Curb Your Enthusiasm é a coisa mais linda da vida, cara. A Lucy Lawless não, sempre bateu um bolão, cara. Vocês já abriram o... Pô, rolou um passarinho, aí foi impressão. Do meu lado, rolou um passarinho, eu ouvi. Mas que passarinho faceiro, velho. Rolou um passarinho. Voou um passarinho aí. Que passarinho não tímido, sei. Vamos botar pra fora. Não sei, vamos ver se o passarinho voou. Passarinho! Deixa eu acabar com essa bosta desse programa, pelo amor de Deus. Porque o programa ia acabar, né? Então, voltando. Voltando. Somos um podcast patrocinado por Buceta, cu, teta. Então, você aí que gosta de bater uma bronha, vote no concurso da melhor bunda do Brasil, do LOL RRR. Vá no LOL RRR e vote na bunda que você achar mais bonita. É claro, não vamos forçar nada. Mas a bunda mais bonita é da Lizzy Turner mesmo. Eu já... Beleza, tá feito o jabá. Graças a Cristo, quem vai editar isso sou eu. Tchau. Tchau. Falou. Vocês abriram de sinônimos de buceta, tinha uns muito bons, cara. Travesseirinho, tomba macho, taturana, Little Pillow One, chonga. Esse aqui é pastel de cabelo, carne mijada. Cara, melequinha. Esse é muito sacanagem. Bom, cara. Bacalhau. Lixa pica. Esfirra. Carne vaginosa. Chibiu é um clássico, cara. Dona Bem. Enfim.